Desobnubilando Sons, com Ederson Nunes. Um nome bem estranho. A primeira vez que eu li a respeito, achei que fosse um índio. Depois pensei que tinham digitado Tony Ramos errado. Só vários meses depois fui escutar algo dela. Era uma cantora. Mais que uma cantora, era, exatamente, Tori Amos. O primeiro disco dela que eu escutei foi Boys for Pearly, um dos melhores da minha vida, e eu nunca esqueci a foto no encarte em que ela embala um leitão como se fosse seu filho. Mas esse disco veio depois. Vamos começar agora pelo começo. Round and round like a little rosa. Bom, como ela tem uma carreira muito longa e muitos discos, eu não vou fazer um roteiro específico, eu vou usar um texto base retirado do site www.dyingdays.net para fazer o programa. Vou começar a ler então o texto com algumas edições que eu fiz. Mira Ellen Amos nasceu nos Estados Unidos em agosto de 1963. Aos 2 anos, começou a martelar nas teclas do piano e aos 4 tocava e cantava no coro da igreja. Um ano depois, ganhou uma bolsa de estudos e estudou piano erudito até os 11 anos, quando foi expulsa, porque insistia em tocar de ouvido e improvisar. Aos 13 anos, tentou ingressar novamente no conservatório, mas não foi aceita. Ela, nessa época, se apresentava com seu pai em bares gays e salões de hotéis nos arredores de Washington. Aos 21 anos, Mira se mudou para Los Angeles para dar continuidade à sua carreira artística. Em uma dessas ocasiões, um amigo de descendência oriental, depois de assisti-la, disse que ela parecia uma tori. Mira achou a declaração interessante e resolveu adotar a palavra como pseudônimo artístico e, assim, passou a se apresentar como Tori Amos. Mais tarde, ela descobriu que esta é a palavra que designa galinha em japonês. No final dos anos 80, Tori formou uma banda. Em 1989, eles lançaram um disco que foi um fracasso de vendas. O som deles tinha como referência bandas de hard rock ali dos anos 80 mesmo. Tal sonoridade era bem diferente daquela que Tori Amos viria a adotar mais tarde. Bom, eu nunca escutei nenhuma música desse disco, até porque a capa dele é muito feia, então não vou colocar nenhuma aqui. So they went easing here. O iminente fracasso da banda começou a atormentar Tori. Foi quando aconteceu algo que mudaria o rumo de sua vida e sua música para sempre. No final de um concerto, Tori aceitou dar carona a um suposto fã. Fatalmente, tal homem a estuprou. Seguiram-se a este fato meses de profunda depressão, nos quais Tori se manteve reclusa em seu apartamento. Desse mergulho na solidão e nos sentimentos surgidos, ela compôs várias canções bem distantes do estilo da banda. Assim, seguindo carreira solo, em 1991 ela lançou o álbum Little Earthquakes, ou Pequenos Terremotos, um disco melancólico, passional e confessional que se tornou sucesso de crítica e público. O disco impressionou, dizem, por tratar de temas como estupro e baixa autoestima abertamente. O diferencial que caracterizaria seu estilo era que o piano e a voz estavam sempre em primeiro plano, deixando os demais instrumentos ao fundo ou em completa ausência, inclusive as guitarras, algo nada comum naquela época em que o Nirvana estourava em todo o mundo. O principal single desse disco foi a canção Crucify, que é essa que está tocando. Depois desse disco de estreia, em 1994 foi lançado o álbum Under the Pink. Nesse disco, Torres se mostrou ainda mais sarcástica ao tratar de temas como religião, sexo e relações humanas, especialmente relações entre mulheres. E agora eu próprio digo que esse é o disco em que ela começou a apresentar personagens nas músicas e nos títulos das canções, como por exemplo Cornflake Girl, que foi o principal single desse álbum. Never was a cornflake girl. Thought it was a good solution, hanging with the raisin girls. She's gone to the other side, giving us a yo-yo. Things are getting kind of gross, and I go at sleepy time. This is not really, this is not really happening. You bet your life it is. You bet your life it is. Há também The Waitress, em que ela diz que quer matar a garçonete, mas não pode, afinal, acredita na paz. So I want to kill this waitress. She's worked here a year, longer than I. If I did it fast, you know that's an act of kindness. But I believe in peace, bitch. I believe in peace. Então, 2 anos depois, em 1996, ela lançou o seu terceiro álbum, aquele que eu me referi lá no início, Boys for Pele. A faixa Cora Light Sneeze, que é essa que está tocando, ganhou um considerável espaço em uma grande quantidade de rádios. Apesar disso, o disco não apresenta o tom pop desse primeiro single. Bastante estranho e incomum, talvez por isso eu goste tanto dele. É como se fosse um livro de contos, e apesar de as histórias serem únicas, elas formam um conjunto inseparável. Muitas delas têm personagens centrais, como Mohammed My Friend, Mary Ann e Tallulah. You don't want to lose it. It must be worth losing if it is worth something. Além do inseparável piano, Tori utiliza nesse disco muitos instrumentos de tecla e corda, como cravo e órgão. Um exemplo disso pode ser conferido na música que tocou lá no início, Blood Roses. Mas as mudanças encontradas em Boys for Pele eram só o início, segundo o texto do site que eu iniciei a ler outra vez. From the Choir Girl Hotel, disco lançado em 98, representou uma transformação drástica no universo musical da cantora. Um ano antes, Tori sofreu um aborto espontâneo. Esse drama pessoal se transformou no tema do disco, que pode ser considerado o mais soturno da sua discografia. Pela primeira vez, as composições foram concebidas para serem interpretadas por uma banda inteira, ao contrário dos discos anteriores, nos quais o piano sobressaía a tudo. Que eu consegui achar em uma locadora logo que eu me mudei para Porto Alegre em 2000, e desde a primeira vez que eu escutei eu nunca me esqueci de duas canções. Uma delas vai tocar agora e a outra na sequência. Agora um pouquinho de Black Dove, que tem um refrão muito bacana. Em 1999, Torrey queria fazer um disco com raridades, lados B, registros ao vivo de shows, mas acabou compondo várias canções inéditas e lançou um disco duplo, chamado To Venus and Back. Esse é o único disco dela que eu não tenho, então eu não tenho nenhuma memória afetiva ou musical dele, mas acabei escutando algumas faixas pela internet para fazer esse programa e gostei muito de uma chamada Josephine. From here you're haunting me. Como eu tenho muito o que falar, eu dividi o programa em duas partes, e a primeira parte está acabando aqui. Até mais. Desobnubilando Sons, com Ederson Nunes.